Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus amigos, estamos chegando mais uma vez, Mundo Sertanejo está no ar a partir de agora, para levar até vocês, como sempre, muita música, muitos alôs para todos os nossos ouvintes, que prestigiam o nosso programa, com a grande audiência, através de todas as nossas rádios parceiras, né? Também os internautas que acessam radioestudiobrasil.com.br em qualquer canto do mundo, ouvindo o nosso programa. Vamos em frente, Diego Valadares abre o programa cantando grande sucesso. Tô na promoção, canta Diego Valadares. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, assim de pegar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Escurinha, pode ser grandona, pequenininha. Pode experimentar, a promoção é atraente. Quem levar meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Vem que tá da encalhada, novinha. Pode ser coroa, gorda ou magrinha. Pode experimentar, a promoção é quente, que leva meu coração. Ganha o resto de presente, tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, facinho de pegar. Safadinho, quem der mais vai levar. Safadinho, gostosinho, assim de pegar. Pega eu. Mundo Sertanejo. Maravilha, maravilha, um abraço aos meus amigos aí da São Sebastião Web, em São Sebastião, Distrito Federal. O Túlio, o Cleison Ferreira, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Grande audiência, muito obrigado a todos pela parceria, tá bom? Meu amigo Ednei, a sua esposa, Jusilene, os seus filhos John, em Campo, o seu filho John, né? Em Campo Verde, Minas Gerais. Cultura FM de Salinas é a rádio pela qual eles ouvem o nosso programa, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, da Rádio Cultura FM de Salinas, Minas Gerais. A Simone Rosa, a Solange Rosa, um beijo para vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre. A todos vocês aí de Nova Matrona, também município Novo Horizonte, todo mundo ligado no Mundo Sertanejo, aí na região de Salinas, Minas Gerais. Em Córrego Fundo, Rádio Clube FM, a Dir Alves, a todos da equipe aí, todos os nossos ouvintes de Córrego Fundo, Estadão de Minas Gerais. Vamos em frente? Bruno e Marrone cantam agora. Agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim. Agora, depois de ter chorado rio, depois de tanto ter sofrido, vai saber o que um dia eu vivi. Como dizer que não, que nunca me fez nada, depois de tanta dor que causou pro meu coração. Eu quis até morrer depois que foi embora, e volta tão tranquila depois que já não tem mais amor. E sem você ficou mais frio meu inverno, parecia frio eterno. Você é minha dor. E agora fala que me ama, e agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber o que um dia. Quis até morrer, pois que foi embora, e volta tão tranquila depois que já não tem mais amor. Sem você ficou mais frio meu inferno, parecia frio eterno. Você é minha dor. E agora fala que me ama, e agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber o que um dia eu vivi. E quando a chuva não batia na minha janela, não podia dormir, te esperar, buscava teu corpo, teu cheiro sumiu. Tem um mar de dor. Diz que morre de amor por mim. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Maravilha, maravilha. Um abraço, meu amigo Marco Antônio, todos da equipe da Rádio Transa 3 FM em Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro, exibindo nosso programa com muito sucesso. Também em Volta Redonda, né? Adriano Martins, Rádio Acesa FM, o Estadão do Rio de Janeiro também ouve nosso programa. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? O Anderson Carvalho em Mata Verde pede alô para sua mãe, a dona Zenilda. Ô, dona Zenilda, um beijo, viu? O Rubens Gomes, a Ceissa Lopes, todos vocês, amigos da Rádio Talismã FM. Ô, Peu Rocha, um beijo para você, Peu Rocha, sempre comigo no WhatsApp, no Facebook. A todos vocês de Mata Verde, Vila Bahia, Encruzilhada, recebam todos o nosso abraço carinhoso. Vamos em frente ao som da viola, traz para vocês César e Paulinho, Você é Tudo que Pedi para Deus. É a Fazenda da Esperança, né? Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Na Fazenda da Esperança mora o meu amor. Lá o sol sorri quando deixa seu rosto. Tem uma estrela que vem lhe avisar que o seu brilho

Par do Rádio VG FM, né? Aldinei Pereira, audiência muito grande aí. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Em Rio Doce, Rádio Doce Terra FM, exibindo o nosso programa. Em Conceição do Rio Verde, Rádio Onda Verde FM. O Henrique Garcia, um abraço a todos, muito obrigado, viu? Em Berilo, Rádio Arai FM, Reginaldo Franco. Um abraço, minha querida do Carmo, o Zé Luiz, a todos vocês também, amigos da Rádio Morada FM, em Virgem da Lapa. Vamos até Araçuaí. Ô, Zezito Martins, Rádio Tivolis FM. O Estadão de Minas Gerais também ouve Mundo Sertanejo através das nossas rádios parceiras, né? Simone e Simária cantam Meu Violão e o Nosso Cachorro. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem, vamos até o Estadão de Goiás, Abadiane, a Rádio Capivari FM. Obideca, um abraço a todos vocês, amigos aí, ouvintes em Abadiane, toda a região, né? É, audiência muito grande, a Deise Cristina, a Joelma Silva, o Patrick, o Juraci Pereira, a Cida Vieira, todos vocês, amigos de Abadiane. Vamos até Goiânia, capital dos goianos, né? No rádio, rádio daqui, radiodaqui.com.br, exibindo nosso programa. É do Sistema Jaime Câmara, o Rafael Carvalho, a todos da equipe, nosso abraço carinhoso, viu? Muito obrigado a todos vocês da Rádio Araguaia FM de Gurupi, Araguaia FM de Araguaína, que também fazem parte do Sistema Jaime Câmara, que exibe o nosso programa. Em Aparecida de Goiânia, Rádio Primavera FM, um abraço a todos da equipe, meu abraço carinhoso a todos, viu? Patrick Jones, lançamento aqui no Mundo Sertanejo para o Brasil inteiro ouvir. Patrick Jones canta Traíra. Me entreguei demais, mudei a minha vida. Saí da vida de solteiro, sem fazer despedida. Você só me enganou, me iludiu, brincou. A cidade inteira já sabia que você era uma traíra. Isso foi covardia, não precisava isso. Desvalorizou, ficando assim sem compromisso. Fingia que me amava e eu bobo acreditei. Juro não vou amar ninguém assim mais uma vez. Patrick Jones, o top da sofrência. Me entreguei demais, mudei a minha vida. Saí da vida de solteiro, sem fazer despedida. Você só me enganou, me iludiu, brincou. A cidade inteira já sabia que você era uma traíra. Isso foi covardia, não precisava isso. Se desvalorizou, ficando assim sem compromisso. Fingia que me amava, eu bobo acreditei. Juro não vou amar ninguém assim mais uma vez. Isso foi covardia, não precisava isso. Se desvalorizou, ficando assim sem compromisso. Fingia que me amava, eu bobo acreditei. Juro não vou amar ninguém assim mais uma vez. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, ouvimos aí a música Traíra, lançamento Mundo Sertanejo, é uma sofrência, né? Patrick Jones, nova geração aí da música brasileira, indicação do meu amigo Nilvan de Oliveira, lá de Curitiba, no Paraná, grande divulgador sertanejo, divulgando Diego Valadares em Curitiba, Estadão de São Paulo, Bahia. Valeu, Nilvan de Oliveira, muito obrigado, viu? Vamos fazer aqueles shows juntos por aí também, né? Cantou bonito para vocês, então, Patrick Jones, lançamento Mundo Sertanejo para o Brasil inteiro ouvir, é Sofrência. E quem canta bonito agora são eles, Chitãozinho e Chororó, Deixa. E seu sentimento pode ser engano, que essa diferença pode ser fatal. Pois você tem tanto e eu tenho tão pouco, que eu não sirvo pra você, que esse amor não é normal. Que eu não sou aquele que seus pais sonhavam,